Eu diga a Deus que eu já vou me embora, vou me despedindo dos amigos e as senhoras. Mas não vá chorar na minha saída, só Deus sabe eu sinto quando eu canto a despedida. Mas não vá chorar na minha saída, só Deus sabe eu sinto quando eu canto a despedida. Zé Penote. Eu diga a Deus.